mais romântico do Brasil. Encontro com alguém pra desabafar e distrair os meus pensamentos. Até em meus sonhos eu consigo vê-la. Tem coisas que a gente deixa pra trás, mas um dia acabar sofrendo. Não quero chorar, eu vou evitar esconder até dos meus amigos, pra tirar você de vez do meu coração. Mas nada se compara a ti. Você passa que tudo fica e volta logo o amor da gente. Quer me ver chorar, depois se gastar. Eu vou parar de lamentar meus sentimentos. Meus amigos não querem que eu sofra mais. Mas nada se compara a ti. Será ninguém igual a ti. Aí, Ana Fagundes.